luxuosa Carroça da Saudade. Vem daí, Lúcio C10. Aperta o rec e põe pra moer. DJ Tom. Ela sempre vai me levar por um caminho, um lugar que ainda possa me ter. DJ Tom. Ela teve o meu coração, a minha louca paixão, o meu amor todo seu. Ela sempre vai me levar por um caminho, um lugar que ainda possa me ter. Ela teve o meu coração, a minha louca paixão, o meu amor todo seu. Máximo. Mas sorriu, nem deu valor a minha paixão. O novo visual do seu amor, se por ela não sinto nada não. E aí? Mas sorriu, não deu valor a minha paixão. Me negou, seu amor, hoje por ela não sinto nada não. Que marca se banda. DJ Adilson Moreno, um abraço pra você! Tudo era lindo, éramos felizes, nunca pensei que chegasse o fim. DJ Tom. Se você fosse embora sem me dizer apenas adeus, só terminou pra mim. Sempre te dei tudo, nunca te faltou nada. Meu amigo Thiaguinho, era feliz. Ele, Tuíra, te dava livre. Já na área, meu irmão, lá da Hot Valley. Pense sem falar pra e mim. E aí? Dona da noite chegou. Chegou. Chegou. E aí, Frank Moto, taxista? Eu ainda lembro. Meu amigo Marcelo, rei aí do Caranguejo de Castanel. O dia inteirinho era só você e eu. Sempre eu e você na varanda no sofá. Só comitiva, a carroça é festa. Eu ainda como aconteceu. O dia inteirinho era só você e eu. Sempre eu e você na varanda no sofá, ouvindo gritos. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. E amigo Thalisson, rouba a cena. De Santo Isabel, Antônio da Cabanagem. Ontem eu vi você em sonho, no sonho. Ontem eu te beijei no sonho, meu sonho é ter você aos meus pés, mas nunca te humilhar. Poder te tocar sem sonho, meu sonho. Olha quem tá na área, DJ Class, Clãucílio do Passat, o Igor da TS, tá aqui. Você, olha o Clãucílio, rapaz. Ser sempre real. E aí, Clãucílio? Cadê o Sassá, hoje, mano? Por ti eu vou aos limites conquistar. O dia que esses dois tiverem separado, alguma coisa aconteceu. Aos limites. Bora, Igor. Vou aos limites. Meu amigo Clevinho da Carroça é Festa. Alô, Clevinho. Poder te tocar sem sonho, meu sonho. Meu amigo Geilson da Van e a primeira dama. Meu sonho. Nossa, isso aqui. Sonho. Olha o gel do meu, tá na área. Com você. Bora, Ney. Sempre real. estou. Nem bala. Sem se acordar, não estou. Por ti eu vou aos limites de conquistar. DJ Tom, carisma. Você em minutos me deixou tão só. Máximo. Não sei por quê. Máximo. Me magoou meu coração. Você quebrou e me deixou tão triste assim sem ter você. Se eu te fiz alguma coisa que te ofendeu. A situação entre você e eu. Luxuosa Carroça da Saudade. O seu espetáculo começa agora. O novo visual da Luxuosa chegou. Chegou, chegou. E ela chegou da belíssima Castanhão. Alô! Vem de muito longe, me deixa louca. Meu americano me faz flutuar. Seu cabelo loiro, pele de seda. DJ Tom Máximo. Foi gostoso eu te encontrar. Abraço pra você aqui do Tom Máximo. Alô, meu amigo Júlio Ciborgue. Inteira eu quero te entregar. Me dá um toque. Eu vou morar contigo em Nova York. I like my life. You crazy for me. My baby, I love you. Me dá um toque. Eu vou morar contigo em Nova York. Luxuosa Carroça da Saudade. O seu espetáculo começa agora. A noite vai ser boa e tudo vai rolar. Tem festa no Mormaço, show no African Bar. Lá no Bora Bora o pagode vai rolar. Prega corre solto no olê-olá. As meninas no Lapinha dançando de calcinha. Garotas de programa no Locomotiva. Agito no Pompilho, artistas no Xodó. Essa noite promete, eu não vou ficar só. A noite vai ser boa e tudo vai rolar. No Rola Papo é claro que elas vão estar. Amiga Vanessa tá na área. Um abraço pra você. Solto no Brasil de norte a sul. Na madrugada rolando um brega. Aí Toninho, Tupinambá. Tupinambá, Pop Song e Rubi a tocar. Um abraço Jefferson, Jéssica. Na madrugada rolando. Aí do Jardim das Flores. A Jéssica, meu amigo. Tupinambá, Pop Song. É o nome da emoção. Segura! A noite vai ser boa e tudo vai rolar. Tem festa no Mormaço, show no African Bar. Lá no Bora Bora o pagode vai rolar. O prega corre solto no... Quero saber quando é que tu vai produzir, Igor. Só isso. De calcinha, garota. É só isso que eu quero saber. Locomotiva, agito. Quando é que tu vai produzir? Essa noite promete, eu não vou ficar. ficar só. A noite vai ser boa e tudo vai rolar. No rola-papo é claro que elas vão estar. Deixou na Pororoca e no Calamazu. O brega corre solto no Brasil de norte a sul. Na madrugada rolando um brega, Tupinambá, pop, sonho, via tocar. Na madrugada rolando um brega, Tupinambá, pop, sonho, rubi a tocar. Luxuosa Carroça da Saudade, o seu espetáculo começa agora. E vai dançando no passinho do gentil. Vai dançando o bregaço, vai dançando o bregaço. Vai dançando assim com o homem do alô. Aí, DJ Du, solta som. Bora dançar! A dona da noite chegou. Descolo uma gatinha pra ficar e me divertir. Vou lá no Palmeiraço, vou no Sítios Bar. Vou lá deixa na abraçar o Mirico. Vou no Xodó. Aonde? A Carlazinha aí do bar, parada top. Só rola a carroça da saudade lá. É um ritmo gostoso. Um abraço pessoal. Como é que é? Que aos poucos vai virando uma mania nacional. Vai ter brega na Hebe e no Gugu. Vai ter brega na Xuxa. Meu amigo Anderson Mendes tá na área. Cadê você, Anderson? Jorginho Tropical. E o Bora Dança Brega. Danço brega sem parar. Deixo subir a adrenalina, escorrer suor pelo meu corpo. No brega eu fico louco. Danço brega sem querer parar. Danço brega sem parar. Deixo subir a adrenalina, escorrer suor pelo meu corpo. No brega eu fico louco. Danço brega sem querer parar. Gosta de dançar então? Vamos dançando, dançando, dançando. Dança assim com dor. A dona da noite chegou. Chegou. E vai dançando e vai dançando e vai. Vai, vai dançando, vai. Vai. DJ Tom detonando todas. Você me diz que me ama, é legal, é gostoso, é bacana. Máximo. Gosto de saber, mas pra máximo. Explicar, é bom. Máximo. Se o meu jeito de ser, tom. Quando você me diz que me ama, é legal, é gostoso, é bacana. Eu gosto de saber, mas pra gente ficar, é bom perceber. Se o meu jeito de ser combina com você. E aí? Se você me quer, tem que saber do que eu gosto. Pra não se arrepender depois da gente se entender. Se você me quer, tem que saber do que eu gosto. Pra não se arrepender depois da gente se entender. Eu gosto de carinho, amor. Gosto de dançar agarradinho, amor. Eu gosto de um abraço apertado, de corpo bem colado pra sentir o teu calor. Meu amigo Jean, Trindade, fechado com o homem do alô. Alô Jean, um abraço pra você. Eu gosto de fazer um amor bem gostoso, sem tempo pra gente acabar. É a luxuosa carroça da saudade. Carroça da saudade. Frente a frente com o povão. Roubar o brilho raio do sol e guardar dentro do olhar. Esse cabelo em forma de caracol. Bora dançar. Eu quero me embaraçar. Mamãe, vai. De hoje em diante, os seus lábios de. Já abraça, Melri. Mira, Thelma. Regis. O teu corpo. Alete, Letícia. Isaura. E os DJs Bruninho, William. William Show. Tô te esperando, já faz tempo. Te e a galera aí do Silva. De americano. Eu já te amava em pensamento, juro, não é brincadeira. E quando meu olhar achou o seu, descobri que valeu te esperar. Toma. E naquele segundo achei que o mundo até parou pra suspirar. E aí, nega? Quando você chegou eu perdi o sentido. O teu sorriso quase que acabou comigo. César Show! E eu enchei o esse tal cupido. Seu show. Te procurei até que me achei perdido. Agora afinal. Até aqui, Castanhal? Faz sentido. Te encontrei até que enfim. Quando você chegou, eu perdi o sentido. O teu sorriso quase que acabou comigo. Me acertou em cheio esse tal cupido. Meu amigo Júlio! Um abraço pra você, garoto! Me diz onde esse mundo tinha te escondido. Te procurei até. Achei perdido. Agora a dona da noite chegou, chegou com seu te novo visual. Até que fim. Pensa numa música que tá sendo o maior sucesso em Belém. Da MZIC, sucesso. Vem dançar. Máximo. Que coragem você tem de me ligar às 4 da manhã pra me falar de amor. Dona da noite. E você tomou. Como é que é, Caixonhal? Quanta audácia você tem de imaginar. Meu amigo Anderson, como é que tá hoje? É prefeitura, é Anderson do Uber. Como é que é agora? O que você tomou? Diz que me ama quando bebe, mas quando acorda se esquece desse amor. O Anderson, o motorista das cegonhas, é isso? E me deixou. Aqui vem o Fernando da cegonha aí, viu? É do ciúme. Banda MZIC, sucesso. Agora tô sapeca. Alanzinho, simplesmente romântico. DJ Tom! Simplesmente romântico. Pergunta se ela ainda tá em dúvida. Tá em dúvida. Não sabe se é normal gostar de dois. Tom. Tá entre o que é Tom. E o que já foi. Tom. Vou te ajudar a decidir Tom. Agora. Tom. Tom. Vamos lá. Máximo. Suponha que eu sou A e ele é o B. Meu amigo Antônio da Cabanagem, um abraço pra você. Te entender. Vou começar agora com as perguntas. E aí? Quem te leva ao céu? A. Sem te tirar do colchão. B. Quem é que tira o seu mel? C. Te deixa molinha no chão. Não tenha dúvida quem. A. Te traz do céu pro colchão. B. Quem é que tira o seu mel? A. Te deixa molinha no chão. Oh, acabou sua dúvida. E aí, tu acabou tua dúvida? Alanzinho, simplesmente DJ Tom. Diz aí! Qualquer um em meu lugar deixaria do jeito que tá. Você fica carente, eu te uso e te devolvo pro seu titular. Sei, eu já Rockfest é o nome da emoção. Falou em mídia, é com ele mesmo. Forte, onde tem que ser discreto, enxergasse o sentimento em corpo. Meu amigo Evaí, teórica, um abraço pra você, ouviu, Evaí? Tamo junto, papai! Apenas um objeto. Como é que faz? Como é que faz? Como é que faz? Quando o amante quer ser algo mais. Aí, quando o amante quer ser algo mais. Como é que faz? Como é que faz? Quando o amante quer ser algo mais. Quando o amante quer ser algo mais. Mais do que um ser, só faz amor selvagem. Quero te ver acordar sem maquiagem. Máximo. Dona! Ei, dona da razão, assim você me quebra. Parece que tem um coração de pedra. Ei, experimenta me pedir desculpa. Vamos dividir a culpa. Deixa eu fazer um convite, dia 17 de maio, o Bigão do Lira Famoso. Tem a carroça da saudade pra fazer a festa. Um abraço a torcer pra você. Ouviu? É o Bigão do Lira Famoso. Você não pode perder de jeito nenhum. E, da gente, e o Rock Fest está no apoio. Pra sua sorte, você também é a dona do meu coração. Meu amigo Marquinho, poeta. Pra cima, garoto. Você dá um jeito de ganhar na discussão. Dona da razão. Pra sua sorte, você também é a dona do meu coração. Dona da razão. Até errada, você dá um jeito de ganhar na discussão. Tá cansada de dizer, mas você sabe que eu amo você. Faz a diferença na vida de uma mulher. Ela diz assim pra ele, diz assim: quando você chegou, me fazendo feliz, minha vida mudou. E eu sorri. Obrigada, amor. Obrigada, amor. Obrigada, amor. Você me amou do jeito que eu te amei. Foram tantos planos que a gente fez. Acreditei, acreditei, acreditei. Agora vem dizer que não me ama mais. E os planos você me lembra. Agora o que eu faço com o seu amor? Eu quero ir com você. Não me deixe aqui sem o seu amor. Por favor, fica. Me perdoa, amor, se um dia eu errei. Eu quero ir com você. Então, nosso amigo famoso, do Bigão do Lira Famoso. Vamos junto, viu? Vamos junto em maio, é nóis! DJ Tom. Essa é a festa. Essa é a luxuosa. Eu sou maluca. A dona da noite. Pois eu já nem sei quem sou. Meu amigo Carrasco, Liele, primeira dama, lá de Cumaru, da carreta Sopra Boia. Você sai, não mereço o que você faz, não mereço o que você faz, não mereço sofrer mais. Somente agora compreendi o brilho Dom. Foi difícil conseguir. Dom, dom, dom, dom. Me livrar desse amor assim. Por você não sofro mais, pois deixei tudo pra trás. Não merece isso, meu amor. Não merece isso, meu amor. Não te quero nunca. DJ. DJ Tom Máximo. Tom. Eu sou maluca, pois eu já nem sei quem sou. Só quero ter você pra mim. Tem uma dessa lá, Igor. Tô me sentindo tão só. Tom. Irei, você não vai. Chego, você sai. Soletrando. Não mereço. DJ Tom Máximo. Não mereço sofrer mais. Forte abraço, Luciana Souza, Wesley Andrade, Luna. Um feliz aniversário, Cláudia Coutinho. Não merece isso, meu amor. Não merece isso, meu amor. Não te quero. Luxuosa Carroça da Saudade. O seu espetáculo começa agora. Ao te conhecer, pensei que era pra valer. Máximo. Mas foi somente um sonho bom que a gente não quer acordar. Era tudo tão perfeito. E aí? Quando eu estava com você. Chuva, sol, o vento, mar. Hoje o maluquinho tá trabalhando incansavelmente. A pernada é longa, né, maluquinho? Já tem CD do, do Josias amor, e do Frangine aí, né? CD aí do Josias e do Frangine e do Toninho. É isso aí, maluco. No nosso mundo, sem chuva e sem sol, só me estou. Comitiva Carroça Festa! Sei que você já teve um outro alguém que te magoou. Não pense que vou ferir você também. Te olho bem. Amor é meu, é vero que te amo. Meu amigo Frank, mototáxi de Marituba, o Marcelo, o rei do caranguejo de Castanhal. Seja em português ou italiano, um brilho em teu olhar me encanta. É vero que te amo. Noites você me deixou assim, rolando na cama sem poder dormir. Quantas vezes eu fiquei chorando pelo escanto. Máximo. Você não ligava para minha dor. Não queria nem saber. Carroça é festa. Quando eles chegam, tudo é festa. Consolar. Tom. Agora o amor que eu te dei da minha vida um inferno do meu coração. E eu te amei. Eu te amei como ninguém mais te amou. A carroça. A carroça da saudade. Como ninguém mais sofreu. Eu perdi, mas você também perdeu. Eu te amei. Amor, eu sofri como luxuosa carroça da saudade. O seu espetáculo começa agora. Aí, DJ Tom, solta som. Vamos soltar as batidas. E a galera da panificadora Pão da Vida. Estamos aqui com o Gil da Carroça, alô Sandro, e a primeira dama, e o Genivaldo. Máximo. And listen to this fat bass. Senti dentro do coração a paixão, pegou de jeito no fundo e foi mais, fez sacudir o meu mundo. Tom. Esse é meu parceiro! Bora, Júlio Ciborgue! Avisou o som do futuro, invadindo corações. Avisou. Essa daí eu só me lembro quando eu tocava no Avisou na época. Avisou o som do futuro, invadindo. Quem é esse, Frangina? Avisou DJs Eduardo e Anderson tocando as melhores canções. Maria Eugênia. DJ Tom. Chegou a hora de tocar aquelas marcantes. Alô. Dona da noite chegou. Um sentimento forte em mim nasceu. Máximo. Sem apenas ficar uma noite com você. Mas você foi entrando e vim. Deixa pra sair o DJ Cleucílio. Adriele, Jennifer. E a Mariane, o Igor, Chiquinha. Todo mundo ali, ó. Alô, Chiquinha! Tá gravando aí? DJ Alex é que comanda o som. Tu tá gravando, né, Sacana? Vai te mandar pros caras lá? É o pregação. Toca DJ Alex, a canção do amor. Deixa tocar bem o som que conquistou o meu coração. DJ Alex é que comanda o som. A explosão nuclear na cidade nova. É o pregação. Deixa eu segurar a batida, Dieguinho. Deixa eu segurar a batida. Só na grandinha da flauta, da flauta, senhor! Dom, dom, dom, dom. Dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom. Juninho Twister, isso aqui na Dona da Noite. A Dona da Noite. Lá vem a garota chorona. Lúcio Campos, na cidade. Garota chorona no telão. Vou te ensinar. Chora, desgraçada. Garota chora mais. Quando o sonho se desfaz. Você ama e depois não quer mais. Tá chegando aí. Garota chora. O lançamento do Celta Prime. Você não sabe o mal que me faz. Você me usa e me deixa pra trás. Diz que garota chora mais. do Brasil, DJ Rico Boy. Boom. Dieguinho já me olhando, já olhando aqui o PV. Os CDs do Dieguinho de saudade lá na Hotwire, né? Aqui, ó. Tá me mandando tudo. Tô ouvindo tudo. Tô copiando ele assim, ó. Foi tão bom fazer amor contigo, escutando esse som. Foi tão bom sem você do. Meu parceiro DJ Marcelo Pressão e a primeira dama Juliane Rodrigues aqui. Prefiro até a morte sem você. Dom, dom, dom, dom, dom, dom. Máximo, máximo. Fazendo as mixagens para os DJs do Paraná. luxuosa carroça da saudade. O seu espetáculo começa agora. Eu já vivi o amor e posso falar. Tudo que eu quero é me refazer. Eu não me acho que eu vou fazer o grito mais, me entregando a outro alguém. Você feriu meus sentimentos. Nosso parceiro, viu, Dieguinho? Mentiu-me. Júlio Simborgue. DJ Júlio Simborgue. Nossa relação me dói a consciência de ver a consequência de não tê-la comigo. Eu sou com meu coração. Por favor, não se lamente, porque realmente foi só opinião. Você se machucou. E aí, galera da Music, diz: tá fechado o gume do alô. Meu parceiro Quinho Maués, um abraço pra você, José Manas. E a galera da Music diz, aqui da Luxuosa. Alô! Não vou esquecer, tamanha decepção. Então você me olhava e até se preocupava. Aí eu entendi que eu não sofri em vão. Ao som do Rio Poderoso, comando do DJ Gilmar. Wesley vai você dançar, navio vai decolar. Ao som que ele tocava, a gente se encarava. Para acabar minha ânsia, chamei para dançar. Quando a gente... Opa, e a galera do Takaká do Renato? E aí, meu parceiro Renato? Do Takaká do Renato 1, ao lado do Caça Zoom. Takaká do Renato 2, na Praça Brasil Restaurante. O 3, Takaká do Renato, é na Batista Campos. O melhor em comidas típicas é ele. Você se machucou, porque simplesmente foi inconsequente na sua decisão. Flash Céu é o nome da emoção. Aí, Brunão, e a galera da Flash Céu! Flash Céu no comércio! Flash Céu na TF! Tamo junto, Bruno! Eu perdi meu tempo só tentando te amar. Também desperdicei diversas chances de sonhar. Hoje eu decidi que vou lutar e vou vencer. E lágrimas não vou mais derramar pra ter você. Aceite que eu não vou deixar você vir me usar pra me abandonar. Chega de chorar. Chute certo é a galera do chute certo. Faça sua aposta aí no chute certo. A galera de Castanhal tá apostando no chute certo. Alô, Nilson. Alô, galera do chute certo. Vila sem você. Tom, Dom Máximo. Alô, galera, Tia Nani deu a de prêmios. Tamo junto. Alô, Nani deu a de prêmios. Tá fechado com o homem do alô. Tá fechado com o homem do alô. Me perdoa, perdi tudo por um capricho. A dona da noite. Não termine isso agora, não vai embora. Pois quem sabe um dia a gente aprenda. Desculpa, mas eu te amo. Meu parceiro Louro, tô de boa. É o nome da emoção. A equipe tô de boa. E o meu parceiro Louro, tô de boa. A vida não faz sentido. Esse é o nome. Sem você corro perigo. Te peço agora, por favor. Perdoa, meu amor. Thaleson Robacena, isso aqui com a gente, a galera da cabanagem. Pare um pouco, onde estamos? Estou implorando. Não jogue fora os bons momentos. Top Pizza! Vamos. A melhor do 40 horas! Sei que estraguei. Eu falei Top Pizza! Vacilo. Não tem outra, é Top Pizza! Me perdoa, desde tudo por um capricho. Desculpa, mas eu te amo. Só sei dizer que te quero. Te imploro mais uma chance. Minha vida não faz sentido. Sem você corro perigo. E te peço agora, por favor. RW Multimarcas. Meu parceiro Renan. Tamo junto e misturado. É ele, o nome da emoção, Renan. Na RW Multimarcas, no coração da Marambaia. O Escravibás desespera devorar você. Bregueiros, sem limite de Castanel, roda de brega. É a luxuosa carroça da saudade. Carroça da saudade. Frente a frente com o povão. Tá na hora de dançar sim, ó. Quanto mais o tempo passa, mais eu gosto de você. Este seu jeito de me abraçar, este seu jeito de olhar pra mim. Já tocou brega. Fiz com que eu gostasse. A rocha marcante. Agora aquela saudade de leve. É por você que canto. Quanto mais você me abraça. Do Morcá! É o nome da emoção, hein, Dieguinho? Alô, Dico! Tamo junto, garoto! Mas meu corpo todo estremecer. Sem você eu sei que não teria nenhuma razão. É por você que canto. Pode tudo transformar. E o raio? Pode tudo se perder. Pode o mundo virar contra mim. Aconteça, seja lá. Já passeando aqui. Meu parceiro Josias, o Antônio e o Daniel. Por aqui na Dona da Noite. Meu amor, é por você que canto. Eu me lembro bem do tempo em que a gente era feliz e apaixonado. Que loucura, a gente só vivia abraçado. Meu amigo empresário Diego, das lojas Trinalida Superware. É o nome da emoção, um abraço pra você, Diego. E a noite, que cama tão grande, se a gente só dormia agarrado. a dona da noite. Cada coisa que eu dizia era sempre o que você queria ouvir. Eu queria e você dava sem eu pedir. E o raio? Tanto amor e tudo que o amor pode dar. E só ia se eu fosse também. Ai, eu não posso acreditar que a gente já não tá mais na base do só você e você for. Será que aquele nosso carro cansou? A gente já não tá mais. Meu amigo Rei Costa é o nome da emoção. Um abraço pra você que tá fechado com o Tom, com Franjinha e com toda a galera da Carroça da Saudade. É o nome da emoção, Rei Costa. Sem conversa alguém nos fala de nós dois, lembrando fatos bem antigos. Que loucura que disfarçar dos amigos aparências. Tentamos todo o tempo manter. E aí, Cleucínio? Sorrindo. Não dançou nenhuma com a patroa. Todo só sabe dar lixavada, é isso? Só isso? Tem que ver isso aí. A gente já não tá mais na base do só você e você for. Será que aquele nosso grande amor passou? A gente já não tá mais na base do só você e você for. Será que aquele grande amor, meu bem, dançou? Rapaz, tem que falar no curral do Diel, rapaz! Quem sabe nós dois ainda poder. O Raul do Diel tá funcionando novamente. Tá lindo apresentar. Bota até uma calça lá, ó. A gente já taças, canecas, na base do sol você, calcinhas, leques, será chapéu. Nosso grande o Raul do Diel funcionando. A gente já não tá mais. DJ Tom. Me dá seu carinho, devagarinho, mata meu desejo com os teus beijos, numa ânsia louca, te faço minha mulher. A dona da noite. Quero ser seu dono toda essa noite. E amigo Tuíra, sabidoso. Isso aqui é no Thiaguinho. Entregar meu corpo. Os DJs. Fazer o que você quer. Lá da Hot Valley. Pega! Mas tudo isso é obsessão que eu vivo a imaginar. A fantasia de amor com você. Sonha é um dia eu te amar. Ele vai dirigir. Barreira, tô parando. Me dá seu carinho, devagarinho, mata meu desejo com os teus beijos, numa ânsia louca, te faço minha. Ele dormiu? É. Entregar meu corpo, fazer o que você quer. Mas tudo isso é obsessão que eu vivo a imaginar. Vê, compadre, fantasia de lei o Franjinha dormir na viagem. Sonhando de aí quando mas tudo isso da Federal para obsessão que eu vivo a imaginar. Tá do dormindo. A fantasia de amor com você, sonhando o dia eu te amar. Lá vai ele caminhando. Vou caminhando nas ruas pensando em você. Isso aí é a música do maluco. Nesses momentos que a gente consegue se ver, você me diz que o seu casamento vai mal. Por isso trai, já não quer mais, mas não se vai. Tio Johnny, eu me pergunto afinal. Alô, tio Johnny! Sou pra você. Um abraço pra você. Simples amante ou nada além de um. A mídia tá chegando! Você se entrega pra mim com a hora certa do dia. Lúcio Campos é o nome da emoção. Hoje me diz até amanhã. E ele fala. E vai. Eu queria ser bem mais que amante. Quero ter você o tempo todo. Eu e o Patrick Silva, um abraço pra você, viu, Patrick? Que amante. Quero ter você aqui. Eu conto as horas que faltam pro dia que vem. Não quero mais dividir esse amor com ninguém. Fico pensando no que você possa dizer. Se já contou, se ele notou, ou nem quis saber. Meu amigo Igor, como machuca da TI, peito a dor. Você aqui com a gente, ele o seu grande amor, aqui na carroça. Quero te amar, simplesmente poder te abraçar. Quero Mariana. Só pra mim, sem hora certa pro fim. Como é que é? Não quero ouvir você dizer adeus. Eu queria ser bem mais. O que, Dieguinho? Que amante. É tão bom. Quero ter você o tempo todo. Eu queria ser bem mais. Que amante. A dona da noite. A dona da noite. Quero ter você. A dona da noite. Saudade. Essa daí o Igor vai falar pra ela. Fala pra ela, Igor. Ao te ver pela primeira vez, eu tremi todo. Alô. Uma coisa tomou conta do meu coração. O aniversário do Tuíra tá chegando esse ano. Com esse olhar, todo ano o Tomássimo toca lá. Menina, e esse ano ele vai fazer só saudade, ouviu, Franjinha? Quis nascer no peito esta paixão. Ao lado e agora, do recreio. Não durmo direito pensando em você. Lembrando seus. Manda um alô ao considerado, meu amigo particular. Alô, considerado! Que vontade louca que eu tenho de tê-la comigo. Calar sua boca bonita. Pois é, a música do Igor. Um beijo meu. Aí ele disse assim pra ela. Ele disse assim, ó. Princesa, a deusa da minha poesia. Ternura da minha alegria, Nos meus sonhos quero te ver. Acabou os rock doido. Princesa, o homem sossegou. Princesa dos meus pensamentos. Nada de piscina. Tempo, a chuva, o mau tempo. Nada de posto. Pra poder um pouco te ver. Deixa eu mandar aí um grande abraço ao meu parceiro considerado. É o nome da emoção. Um abraço pra você da Hot Valley. Alô, considerado! Tamo junto! E agora não durmo direito pensando em você. Lembrando seus olhos bonitos, perdidos nos meus. Que vontade louca que eu tenho de vê-la comigo. Calar sua boca bonita com um beijo meu. Princesa, a deusa da minha poesia, ternura da minha alegria. Nos meus sonhos quero te ver. A dona da noite chegou. Luxuosa Carroça da Saudade, seu novo visual chegou.